se estão morrendo. Não querem acreditar que está chegando o fim. É o juízo de Deus que está pra começar. Desabando ao seu redor. É tempo de saber que Deus é a única esperança e que Ele cuida de você e não te deixa só. Existe um grande Deus que está com suas mãos estendidas. Ele anseia pela sua vida, pois Deus só quer conversar com você. Ele te diz, meu filho, quando o vento soprar, vou estar ao teu lado. Quando o mar se levantar, vou te abraçar apertado. Quando a onda passar, vou segurar você. Quando o inimigo se levanta com um olhar, eu jogo ele ao chão. Eu sou um Deus de guerra, sou um campeão. Ai daquele que tenta tocar em você. Escolhido e comprado com sangue da cruz. Eu sou o rei da glória, eu sou o Senhor Jesus. Abro o mar e tremo terra pra te defender. Não há mais tempo pra ficar parado aí pensando e vendo tudo desabando ao seu redor. É tempo de saber que Deus é a única esperança e que Ele cuida de você e não te deixa só. Existe um grande Deus que está com suas mãos estendidas. Ele anseia pela sua vida, pois Deus só quer conversar com você. Ele te diz, meu filho, quando o vento soprar, vou estar ao teu lado. Quando o mar se levantar, vou te abraçar apertado. Quando a onda passar, vou segurar você. Quando o inimigo se levanta com um olhar, eu jogo ele ao chão. Eu sou o Deus de guerra, eu sou o campeão. Ai daquele que tenta tocar em você. Escolhido e comprado com sangue da cruz. Sou o rei da glória, sou o Senhor Jesus. Abro o mar e tremo terra pra te defender. Quero te fazer vencer, resplandecer em ti a luz. Quero ouvir você dizer: vence em nome de Jesus. Quero te fazer vencer, resplandecer em ti a luz. Vence em nome de Jesus. Diga pra Deus com convicção agora: Deus, me ajude então vencer. Resplandeça em mim tua luz. Sei que em breve vou dizer: vence em nome de Jesus. Deus, me ajude então vencer. Resplandeça em mim tua luz. Sei que em breve vou dizer: vence em nome de Jesus.